Ainda só vai ficar naquele abre, fecha, abre, fecha. Não. Né? Então, vou aproveitar, claro, para usar esses pontos para fazer uma espécie de revisão mesmo, né, de uma explicação em cima desses termos, não apenas dizer o que, que é o quê. Né, para quem deu uma olhada para o Carl, eles estão dirigindo o filme, que é... Eu te mandei. São temas encadeados, né? Temas relativos não só ao conteúdo de AV1, mas também ao conteúdo de AV2, né, ao conteúdo pós-AV1, na verdade. E como a anterior, isso daqui é um estudo dirigido que está diretamente ligado à prova. Eu fiz um estudo dirigido depois que eu gerei a prova, depois que eu tive a prova. Eu vou agora para o outro aqui, viu, para ligar. Depois que eu, só não passar a conversa, não vai atrapalhar. Depois que eu gerei a prova, ou seja, é garantido que todos esses temas, de alguma maneira, ou às vezes até de forma combinada, podem reparar que algumas coisas são um pouco redundantes, aí no estudo dirigido, né, propositalmente redundantes, individualmente ou de maneira entrelaçada, todos esses temas vão aparecer de alguma maneira. Como é que é a estrutura da prova, antes de eu começar o comentário sobre o estudo dirigido? A estrutura da prova, infelizmente, se manteve no padrão que eu particularmente não tenho gostado, a maioria dos alunos também não gosta. É uma forma bem diferente da AV1, porque a AV1 eu fiz questão de fazer ela toda discursiva, e essa AV2 está com 10 questões, com 8 questões de múltipla escolha. Eu não escolho isso, obviamente, porque se eu escolhesse, talvez eu cortasse aí o número de múltipla escolhas pela metade, mas eu não posso cortar isso, não posso editar, não posso fazer nada disso. Eu só posso escolher algumas questões, você já sabe como é que funciona, a maioria pelo menos sabe, né? Um banco de questões que gera aleatoriamente a prova, a gente pode ali descartar uma ou outra, e eu fiz isso muito pouco na prova de vocês, porque eu sempre tenho medo de entrar na pior. Né? Não é pior dificuldade não, às vezes é uma questão mal formada, uma dificuldadezinha de interpretação que vocês podem ter e tudo. Eu mexi muito pouco nessa prova, eu achei que apesar disso ela é uma prova equilibrada em termos de conteúdo. O grande problema para mim é você atribuir um ponto cheio a uma questão de múltipla escolha, eu acho. Eu acho sinceramente que é muita coisa. Né? Você deu uma bobeira, errou duas, três, sua prova já está valendo 7. Né? De uma questão objetiva. Eu acho isso um problema, mas é um problema que a gente vai ter que saber contornar no dia da prova. Por isso que eu gosto sempre de enfatizar. É um papo meio chato, meio repetitivo, mas ele é importante. Algumas recomendações que eu faço em relação à prova de múltipla escolha, a prova de múltipla escolha de história. Não é porque é múltipla escolha que é questão de decorar o conteúdo que está sendo abordado. Pelo contrário, o grande problema da múltipla escolha é a gente achar que é isso, e aí chega e fica entre duas e três questões, às vezes duas, três opções, que são muito parecidas, que aí a interpretação da questão é que vai diferir na hora de você responder. Né, muitos enunciados, e aí obviamente também vai variar de questão para questão, são enunciados em que você que é exigido de você uma leitura crítica do que está sendo perguntado, não é simplesmente uma pergunta, né, na lata, né, o que foi isso? Não é assim, nem toda pergunta é assim, inclusive algumas perguntas, acho que pelo menos duas questões, é para você fazer uma marcação do que está errado e não do que está certo, isso é outro tipo de questão que é muito perigosa, porque você tem que identificar o erro e não o que está certo. Né, preste bem atenção nisso na hora de fazer a prova, né, para ler o enunciado lá, exceto, menos, alguma coisa do tipo, o que está errado, tá? E a dica que eu dou sempre é vocês exercitarem a eliminação, né, isso aqui não pode ser jeito nenhum, isso daqui não pode ser jeito nenhum, e aí você vai eliminando o conteúdo para tentar reduzir para duas, três opções ali, para você terminar e responder a questão. De novo, algumas questões, inclusive, têm o enunciado, mesmo de múltipla escolha, as discursivas nem tanto. Relativamente longos. Você tem que ler um textinho, alguma coisa do tipo. Então, venham preparados para isso. Tá? No mais, em termos de dificuldade, eu considero que essa prova está equilibrada porque tem questões que eu considero muito fáceis e algumas questões que são um pouquinho mais difíceis. Eu não diria que elas têm pegadinha, mas se você não for atento, algumas questões podem derrubar mesmo pelo detalhe. Tá? É um dos motivos pelos quais eu não gosto de questão de múltipla escolha. Pegadinha em questão discursiva é mais difícil de acontecer. Você que faz a pegadinha em você mesmo. Mas aí a culpa é sua, não é de quem formulou a prova. Verdade. Você se rola tudo na pegadinha em você mesmo. Então, venham para cá pensando nisso. É uma prova que demanda muita concentração, porque se você der uma bobeira, você perde 3, 4 pontos ali numa mãozada na prova. Isso pode ser um problema, né? Porque questão de múltipla escolha não tem o que o professor quase, né? Não tem o que fazer. Está errado, está errado, tem que estar errado. Não posso ali inventar um ponto, né, considerado ao meio certo, todo mundo sabe que isso não existe. Esse é um outro problema que eu tenho com uma prova desse modelo. Né? Porque às vezes a questão discursiva falta um meio pontinho, a pessoa tem um molezinho, uma bobeirinha ali, e a gente consegue fazer. Agora, com questão discursiva, é possível. Com questão só de, quase só de múltipla escolha, não. Tá? Inclusive, às vezes a pessoa está muito bem na disciplina, está muito bem, vai e se afunda na B2, vai fazer a B3, manda bem pra caramba. Acontece já. Já aconteceu aqui várias vezes. Enfim, com relação ao estudo dirigido, eu coloquei aí, pelo menos eu enumerei, sem considerar aquelas setinhas ali em revoluções inglesas, 8 itens diferentes. Por isso que eu disse, tudo que eu coloquei aqui vai cair de 9 itens diferentes. Tudo que eu coloquei aqui vai cair de alguma maneira e pode cair de maneira entrelaçada. É claro que vocês perceberam que muitos desses pontos já têm neles próprios sub-itens. Vou falar sobre todos eles aqui em sala. Vou aproveitar para dar aula mesmo, né? Revisão. A ideia é revisar a partir do estudo dirigido. Vamos começar pelo começo, então. Eu tentei organizar mais ou menos em ordem cronológica do que a gente discutiu em sala. Não está exatamente isso, não. Mas eu tentei organizar em ordem cronológica e também temática. Quer dizer, eu preferi colocar as questões conceituais primeiro. Depois colocar as questões mais pontuais de revoluções inglesas e revolução francesa. Primeiro item, né? Está enumerado, mas eu estou enumerando aqui oralmente. Vou ler todo para depois comentar em cima dele. A estrutura absolutista, mercantilismo, centralismo burocrático, reprodução da lógica social aristocrática feudal, fundamentação religiosa do poder, como origem da sociedade de antigo regime, lá nos séculos XV e XVI até o XVIII e XIX. É o período da modernidade, né? Do antigo regime. Transição Idade Média, modernidade, transição modernidade, mundo contemporâneo. Então prestem atenção. Esse primeiro item chama atenção para uma discussão que a gente até fez em uma aula específica, foi a penúltima aula antes de AV1, mas que foi feita ao longo de todo o semestre. Né? Porque afinal de contas, quando a gente estudou as revoluções burguesas, tanto revoluções inglesas como a Revolução Francesa, a todo momento a gente contrapôs quanto essas revoluções significaram justamente o desmantelamento desse tipo de estrutura histórica que foi o Estado absolutista. Vamos lembrar do que eu falei na aula passada, para quem não estava aí ficando, né, como um alerta. O foco da disciplina, eu falei isso lá no primeiro dia de aula, o foco da disciplina é o panorama político. Pode deixar assim, gente. O panorama é o panorama político. Ele não é exclusivamente político, mas o nosso guia é a política. Por isso que a gente discutiu teoria política, né, os pensadores tanto iluministas quanto absolutistas, por isso que a gente falou sobre o Estado absolutista, né, e mercantilismo, essas temáticas correlatas foram sempre introduzidas nas aulas cuja temática foi as relações de poder, a relação institucional de poder, etc, etc, etc. Por isso que o guia aqui desse item é a estrutura absolutista. E aí, em seguida à estrutura absolutista, eu enumerei uma série de características, como eu disse, correlatas a essa estrutura absolutista. A primeira que eu coloquei aqui é o mercantilismo. Essa é uma das temáticas que a gente mais conversou no início do semestre. Essa foi uma das temáticas que a gente mais conversou, sobre a qual a gente mais conversou no início do semestre. Principalmente para tentar estabelecer aqui quais são os limites, quais são as variações de leitura historiográfica sobre o fenômeno do mercantilismo. Em outras palavras, a gente discutiu aqui, ou pelo menos eu coloquei essa discussão em pauta, se o mercantilismo pode ou não pode ser considerado um fenômeno capitalista. Sendo muito claro, isso já foi questão de prova na AV1, era inclusive aquela questão que era um pouquinho mais difícil, né, que eu considerei um pouquinho mais difícil, por isso valia um pouquinho mais, mas a questão é essa: o que a gente discutiu em sala de aula? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção. Não é que vocês, obviamente, não têm direito a aderir a algum tipo de interpretação, mas a orientação da nossa discussão em sala de aula foi uma orientação que afasta a possibilidade do mercantilismo como fenômeno capitalista e integra o mercantilismo como uma política econômica tipicamente absolutista. Se ela é tipicamente absolutista, ela não pode ser burguesa, ela não pode ser capitalista. Repetindo, existem inúmeras interpretações acerca do mercantilismo, inclusive aqueles que nomeiam o mercantilismo como um capitalismo de mercado, né? Um conceito que você vai ler por aí em inúmeros autores antigos e novos. Porém, a maneira como a gente trabalhou em sala de aula foi perceber que o mercantilismo foi uma política econômica, ou seja, um conjunto de estratégias, né? Um conjunto de estratégias políticas e econômicas que serviam a um grande propósito, sustentar o Estado absolutista. Essa foi a contradição que a gente trabalhou em sala de aula para, pelo menos eu aderir, ou pelo menos indicar para vocês, que a leitura do mercantilismo como algo que não corresponde ao capitalismo, né, como algo muito mais sólido. Se o mercantilismo servia à sustentação do absolutismo, como é que ele poderia servir ao desenvolvimento do capitalismo se o absolutismo não era capitalista? Vou repetir. Como é que o mercantilismo poderia sustentar, fazer parte do capitalismo, se ele tinha como objetivo, né, enriquecer o absolutismo, e o absolutismo é incompatível com o capitalismo? Os fenômenos que a gente estudou mostraram isso, né, mostravam isso, mostram isso até hoje no estudo. Então, para além do aprofundamento sobre a natureza do mercantilismo, suas características próprias, monopólio, né, comércio muito mais baseado no transporte de produtos do que na produção desses produtos, e etc, etc, etc, a própria contradição que essa percepção gera está aí. O mercantilismo foi criado para servir ao absolutismo. Logo, não dá para dizer que ele é uma política capitalista, porque o Estado absolutista, vamos lá, não era capitalista. Tá? Então, a sugestão que eu dou é que a gente se prenda a essa leitura. Tá? Não é aderir para o resto da vida, mas pelo menos entender que em sala de aula a gente trabalhou sob esse ponto de vista. Tá bom? Então, quando eu ponho o mercantilismo, ele é uma política econômica absolutista. Centralismo burocrático, uma outra característica importantíssima da estrutura absolutista, né? A estrutura absolutista primava pela centralidade dos poderes em torno do rei, mas essa centralidade em torno dos poderes do rei ou da monarquia passava também por uma centralidade da própria administração burocrática, né? Então, percebam que essa é uma outra nuance do Estado absolutista que pode servir para você na hora de estudar para a prova. Né? O Estado absolutista demandava, né, um centralismo burocrático até por uma questão de arrecadação de impostos, né, de receita, por via de impostos. Outra característica, reprodução da lógica social aristocrática feudal. Outro tema que a gente martelou muito em sala de aula. Como é que a gente pode caracterizar historicamente o Estado absolutista? O que é um Estado, para começo de conversa? O Estado é um fenômeno político, é um conjunto de relações sociais, de relações de poder institucionalizadas, que existem para garantir um determinado tipo de relação social. Que tipo de relação social o Estado absolutista procurava garantir? As relações capitalistas? Não. O Estado absolutista buscava garantir, em última instância, as relações de natureza feudal, mesmo que essas relações feudais não ganhassem o mesmo corpo que elas tinham durante a Idade Média. Até porque essas relações feudais estão ali intermediadas por um centralismo burocrático, por um mercantilismo, etc. e tal. Porém, o maior objetivo do Estado absolutista era garantir uma base de relações feudais. Por isso, o grupo social ao qual o absolutismo servia, a estrutura absolutista servia, era a estrutura aristocrática. Lembrando que aristocracia é um termo que se aplica tanto à nobreza fundiária, nobreza tradicional, que a gente chama de nobreza, quanto à nobreza eclesiástica. Perdão. Quanto à aristocracia eclesiástica, quanto aos altos cargos eclesiásticos. Então, quando a gente fala que a estrutura absolutista busca sustentar, né, conspira sempre a favor, né, sempre busca beneficiar a aristocracia, essa aristocracia não é apenas aristocracia laica, ela é também aristocracia eclesiástica. Um dos exemplos mais fortes que a gente viu disso foi a relação da igreja com o Estado na Inglaterra. A igreja anglicana, né, era como eu chamei em sala de aula, acho que é uma expressão legal porque fica fácil de lembrar, a igreja era o braço do Estado inglês, ela não era ali um concorrente, ela era parte do Estado, ela não era parte da monarquia, ela era parte do Estado inglês. Então, é muito importante que a gente perceba isso. O que quer dizer que o Estado absolutista buscava garantir, né, a aristocracia e o feudalismo, as relações feudais? Que ele mantinha, sempre buscava garantir esse tipo de relação na sua estrutura. Esse é o principal motivo, né, das tensões que acabaram levando às duas revoluções que a gente estudou em sala de aula. Né? Porque a burguesia ficou batendo nessa barreira, nessa limitação do próprio Estado absolutista. Porque, afinal de contas, olha aí o início da explicação de hoje, o Estado absolutista não era capitalista. A gente pode dizer que ele era feudal, não ao modelo medieval, mas ele continuava sendo, na dúvida, Perry Anderson. A leitura dele, que mesmo que a servidão tivesse recuado, que uma série de relações tivesse, de fato, se transformado com o final da Idade Média, o Estado moderno, o Estado absolutista, se mantinha como um Estado fundamentalmente feudal, aristocrático, tá? Então isso é importante pra caramba. Fundamentação religiosa do poder. Outro aspecto importantíssimo que ajuda a explicar, ou pelo menos ajuda a explicar não, quer dizer, explicar também, mas ajuda a entender o papel da religião, por exemplo, nas revoluções inglesas. O quanto aquelas polarizações, né, anglicano, monarquista de um lado, ou realista de um lado, né, monarquista ou realista de um lado, presbiteriano, puritano e burguês do outro, a questão religiosa ela não pode nunca ser ignorada, muito pelo contrário. Né? Nesse ponto, as reformas protestantes, né, o movimento das reformas de um modo geral, é um fenômeno que a gente não estudou diretamente, mas que tem que ser levado em consideração no próprio desenvolvimento histórico do Estado moderno, do Estado absolutista. Por quê? Vou usar o exemplo inglês especificamente, que foi o que a gente mais trabalhou isso, mas isso também vai acontecer na França, né, por causa do combate ao catolicismo francês, pelos revolucionários. Na Inglaterra, é muito nítida a sustentação ideológica absolutista sobre uma base católica. Ah, mas não era anglicana? Não esqueçam, o anglicanismo foi uma maneira do Estado inglês controlar e usar a Igreja Nacional como um dos seus instrumentos. Mas, na prática, né, a doutrina anglicana ela era similar e cada vez mais aproximava-se do catolicismo. Isso foi um problema, inclusive, em inúmeros momentos, em inúmeras situações, como a gente falou aqui. Então, aquela sustentação de raiz medieval, né, sustentação ideológica de raiz medieval sobre as doutrinas católicas, sustentando o absolutismo, enquanto em outros casos, notoriamente na Inglaterra, no caso das revoluções inglesas, o protestantismo calvinista, com toda aquela doutrina que valorizava as posses materiais, ou seja, uma doutrina sob medida para a burguesia, vai crescendo em popularidade como o contraponto ideológico que dava sustentação ao absolutismo. Né? Repetindo ou esquematizando, por que que o puritanismo é tão importante nas revoluções inglesas? Primeiro porque ele é uma doutrina é uma doutrina cristã, que, diferente da doutrina católica anglicana, não condenava as posses materiais, ao contrário, estimulava aquilo como um sinal da graça divina. É claro que isso é uma afirmação genérica, mas é bem por aí. Então, quando há essa oposição de religiões, né, a gente falou que nas revoluções inglesas a questão religiosa entra como um fator central, um dos fatores centrais, é justamente pelo fato de que tanto um movimento quanto o outro, ou seja, o movimento conservador absolutista e o movimento revolucionário burguês, se sustentavam sobre alguma doutrina religiosa como a sua base ideológica. O anglicanismo / catolicismo para a monarquia, o puritanismo calvinista para a burguesia e agregados, né? Porque isso vai ter uma diversificação muito grande entre as massas populares, porque cada vez mais rejeitavam o anglicanismo absolutista da coroa inglesa. Fala, Lili. Na França, quando religiosa, na França, na Inglaterra também, menos intensidade, mas na França também acontece isso. Ela está perguntando qual é a relação disso na França. Vamos lembrar que na França não tem uma relação direta com o protestantismo. O que vai haver na Revolução Francesa é um imenso desgaste em relação à fundamentação religiosa do poder monárquico absolutista. Por isso que o movimento revolucionário, em quase todas as suas vertentes, em quase todas as suas fases, era extremamente anticlerical. Quando não é anticlerical, coloca a igreja como coadjuvante. Né? Sim, o iluminismo ele tende à laicização, com certeza. Com certeza o iluminismo tende à laicização. Eu não diria extremismo, eu acho que às vezes a gente é que é meio extremo e exagera com isso. Eu acho que eles usam o anticlericalismo mais no sentido institucional, quer dizer, vamos esvaziar o poder da igreja ou vamos controlar o poder da igreja, vamos lembrar disso. Em determinados momentos da Revolução Francesa, o Estado passa a controlar até a igreja. Até porque na Idade Média a igreja tinha uma mega influência. Exatamente. Mesmo em relação à França. Cuidado, não acho que os franceses de uma hora para outra deixaram de ser católicos, não. Não é isso. A questão é que o movimento, abertamente, institucionalmente, afasta a igreja da participação direta do poder. Repara, afastar a igreja é muito mais uma questão institucional do que uma questão cultural. O que isso é importante? Só para não se meter é aquela sensação de que, de repente, todo mundo virou ateu. Não existe. O iluminismo não é necessariamente ateu. Claro que ele criou condições históricas para que existisse um movimento ateu. Tudo bem, mas aí você coloca o Rousseau, você coloca vários outros autores que não tinham nada de ateus. Ele só tinha uma intenção de separar as coisas. Separar a religião de razão não é abandonar a religião. Muito importante isso. Claro que ninguém, a gente não vai cobrar isso nesse nível na prova, até porque a gente não trabalhou isso tanto em sala. Mas cuidado para não confundir isso, porque senão você vai colocar o iluminismo pau a pau com o movimento ateu. E ele não é um movimento ateu. É a expressão que a gente usa, ele é um movimento anticlerical. Ele busca esvaziar a influência e o poder da igreja e da religião na estruturação da sociedade. Na estruturação estatal, no discurso do direito divino dos reis. Mas não eliminar a religião como um todo. É só você lembrar que se ao mesmo tempo, durante o período do terror, acabaram com o calendário cristão, que afinal de contas o calendário era do Estado e não da igreja, na visão deles... dentro do próprio movimento jacobino, houve resistências à violência anticlerical, à violência contra, né, os católicos na França. Difícil. Dia da prova, então, vai ser pior. Não, queria ver se eles tocam o microfone, ele baixou um pouquinho a voz. Pode desculpar. Entendi. Ah, eu já pedi. Se você quiser ir lá. Mas quanto mais, melhor. Não quero me gabar, mas se eu pedindo, né? Exatamente, se eu pedindo. Me gabar coisa nenhuma, né? Se fosse me gabar, eles tinham consertado. A gente vai gravar um vídeo disso, fazer um clipe no final do ano, será? As pessoas tentando fechar essa placa, né? Aí põe aquela música. Agora vem, né? Velocidade acelerada, assim. Mas enfim, cuidado para não confundir isso. A possibilidade de uma sociedade inteira, de repente, abandonar a religião, do jeito que era o papel religioso, do jeito que se estabelecia o papel da religião numa sociedade como a europeia naquela época, é impossível. É a mesma coisa se você arrastar para o mundo contemporâneo achar que só por causa da Revolução Bolchevique todos os russos viraram ateus. Inclusive conheço vários comunistas, leninistas, que são extremamente religiosos. Tradições ambulantes, obviamente. Como é o ser humano, né? Mas cuidado para não confundir anticlericalismo com ateísmo. Não é sinônimo. Como eu disse, cria as condições para surgir, mas não obriga o surgimento, tá? Então, a religião é importantíssima, porque se ela era a base, ideológica do Estado absolutista, de uma maneira ou de outra, ela vai ser atacada durante as revoluções. Seja do ponto de vista ideológico, seja do ponto de vista institucional. Não do ponto de vista da fé. E tá. Né? Porque, afinal de contas, apesar de tudo, o Deus era o mesmo. Né? Sim, Deus cristão ainda. Então, por isso que eu botei, como origem da sociedade de antigo regime, para a gente fazer essa relação, né, da fundamentação religiosa do poder. Tá bom? Outra coisa que eu queria lembrar, que eu esqueci de falar do mercantilismo, vamos lembrar que o mercantilismo foi o máximo de aproximação pacífica, né, que a monarquia absolutista teve com a burguesia. Vamos esquecer que a monarquia absolutista, em determinado momento, precisou da burguesia, porque o mercantilismo só se desenvolveu porque havia uma burguesia comercial. Né? Não é aquele papinho simplista, né? O rei ficava jogando de uma hora para a nobreza, outra hora para a burguesia. Não é isso. Mas realmente foi necessária uma aproximação entre os dois grupos monárquicos, da monarquia e a burguesia, na hora de desenvolver o mercantilismo. Enfim, esse primeiro item é sobre a estrutura do absolutismo e sobre a estrutura de discussões que a gente fez em sala. Repara que eu vou voltar a coisas que eu falei aqui para explicar os outros pontos. Boa noite. Segundo ponto. Boa noite. O elitismo aristocrático senhorial inscrito na teoria política absolutista. O elitismo aristocrático senhorial inscrito na teoria política absolutista. Isso aqui é muito importante para que a gente possa identificar, e vai haver questões na prova, questão, pelo menos uma questão na prova, que vai cobrar isso da gente. Que a gente perceba nos teóricos absolutistas, sempre há algum tipo de defesa de um elitismo aristocrático ou senhorial. Por quê? Porque sem o elitismo senhorial, o Estado absolutista não faz sentido. Vou repetir. É identificar naqueles autores básicos que eu enumerei em sala de aula, que tem à disposição naquele textinho que eu passei para vocês, né? Foram o Hobbes, o Maquiavel, o Bossuet, o Rodano, é para ler todos de cabo a rabo, calma, tá? Não precisa, realmente não precisa, não vou ficar cobrando coisas de vocês que não vai ter utilidade prática, porque ninguém vai sentar agora, eu vou aprender tudo da disciplina de uma semana para outra, não, vocês vão estudar para fazer prova, né? Eu não sou ingênuo. Mas para prestar atenção nisso, quer dizer, a teoria absolutista, ela é, por natureza, por definição, a teoria política absolutista é uma defesa do elitismo aristocrático, uma defesa do elitismo senhorial. Lembra, por exemplo, que eu falei para vocês que se o Maquiavel não defendia a monarquia absolutista, ele defendia um governo aristocrático na Itália. E isso, no final das contas, dá no mesmo. É a definição de que a estrutura política, para funcionar, precisa necessariamente ser aristocrática. Indiretamente, ele fortalece com isso o discurso absolutista, porque sem um líder aristocrático, as coisas não funcionam. Né? Ele não vai defender reino absolutista na Itália, porque isso não existia, lá. Mas ele defende a lógica que sustentava o Estado absolutista, que era uma lógica aristocrática, senhorial e elitista. Tá? Como eu disse, alguns pontos aqui são redundantes. Esse segundo ponto é só para vocês ficarem espertos, porque vai cair uma questão sobre um desses pensadores, não para você ficar explicando titim por titim a teoria de cada um, mas para você perceber isso nele. Tá? Ponto 3. Fundamentos do iluminismo. Alcance versus limitações. Não é isso que está aí? Alcance versus limitações. De novo, é a discussão que a gente teve em sala de aula quando falou de iluminismo. O iluminismo é racionalista? É, óbvio. O iluminismo é uma proposta a longo prazo de ruptura com o mundo absolutista? É. O discurso iluminista é anti-absolutista. Porém, e isso eu ponderei muito em sala de aula com vocês, e reforcei quando tivemos aquela aula sobre absolutismo ilustrado, despotismo esclarecido, né? O próprio autor do texto diz que essa expressão não é muito boa, absolutismo ilustrado é melhor. Eu ponderei com vocês o quanto a teoria iluminista, principalmente a teoria iluminista política, né? A econômica liberal talvez não, mas o quanto a teoria política iluminista, a francesa principalmente, ela era aparentemente de maneira contraditória, mas não é contraditória, a gente viu isso em sala, conservadora. Conservadora em que sentido? O iluminismo elaborava uma transformação social que, obviamente, em último caso, em último estágio, favoreceria a burguesia, porque, afinal de contas, o iluminismo é uma teoria política surgida no seio da burguesia. A autoria coletiva que a gente identifica no iluminismo é burguesa. Esses autores estavam ligados aos interesses da burguesia. Porém, a burguesia, como todo bom candidato a grupo dominante, morria de medo da classe popular. Se ela morria de medo da classe popular ou da possibilidade de um desmembramento social que levasse aos levantes populares, ela tinha na sua elaboração um sentido conservador. A própria ideia de monarquia, ou a própria ideia de democracia formal é uma proposta relativamente conservadora. Porque a democracia representativa, ela é muito mais limitada do que a democracia direta. A gente ponderou isso em sala de aula. A democracia formal tem muitas limitações em termos de participação popular. Ah, mas todo mundo vota. Sim, mas todo mundo vota, mas não decide. A democracia representativa, que é burguesa, que é a estrutura sobre a qual o nosso Estado está fundado até hoje, ela é popular no sentido do sufrágio. O sufrágio é universal, né? E a gente viu que mesmo durante a Revolução Francesa, esse sufrágio universal foi cambaleante. Mas, no nível decisório, ela não é popular. Quem decide por nós são os nossos representantes, pelo menos no sistema da democracia formal. Então, esse é um dos indícios mais fortes de que o iluminismo tinha limitações. Que tipo de limitação? Ele não buscava favorecer uma transformação radical, revolucionária da sociedade. A transformação que o iluminismo buscava era a ascensão dos valores burgueses. Agora tomara que abra, né? É bom, é que nem soluço, você para de prestar atenção, passa, né? Oi? É, mas acho que ele fez assim, tipo, tirou onda. Então, o iluminismo, ele carrega na sua própria elaboração esse conservadorismo. Por que que a gente se surpreende quando chama atenção para esse aspecto iluminista? Porque durante a Revolução Francesa, o iluminismo foi apropriado pelo radicalismo. Então, quando eles se apropriam do radicalismo, a gente faz a leitura equivocada de que os escritos já eram radicais. Mas não, o próprio Rousseau não era radical como Robespierre fez ele ser. Né, o Robespierre se apropria do pensamento do Rousseau e o radicaliza, né, até para além da conta, como a gente viu em sala de aula. Então, quando eu coloco ali as limitações do iluminismo, é para que a gente perceba exatamente isso. O iluminismo, ele era transformador, quer dizer, ele tinha a intenção de transformação da sociedade, mas não uma transformação revolucionária. Essa talvez seja a maior diferença daquilo que a gente tem no senso comum a respeito do iluminismo e do que ele de fato era. Eu não estou aqui menosprezando os autores, falei isso na época, falo de novo, não é uma diminuição da importância desses autores, mas uma compreensão disso que eu chamei agora de autoria coletiva. A gente tem que entender de onde vêm esses caras. Eles vêm da burguesia, logo o interesse que eles defendiam era o interesse burguês. Né? Naturalizar a propriedade privada, defender os direitos civis igualitários, mas não os direitos econômicos igualitários. Tudo isso está lá desenvolvido nos escritos dos ministros, que obviamente favorecia os mais, né, mais pobres. Quarto item. O significado das revoluções inglesas e da Revolução Francesa como revoluções burguesas. Isso é mole, né? Porque a gente estudou em sala de aula, isso é mole. O que é importante a gente identificar tanto uma como outra como revoluções burguesas? Porque os principais interesses que conseguem ser bem-sucedidos ao final desses processos foram os interesses burgueses. Os idealizadores desses movimentos revolucionários, repara, a gente sabe que na França quem faz estourar o movimento não é a burguesia, são as revoltas populares, mas a própria burguesia se apropria também, eu gosto dessa palavra, vocês perceberam? Ela se apropria da força da população. Ela se apropria da força, né, da revolta popular para defender os seus propósitos. Lembra da aula sobre o período napoleônico, né? O modelo napoleônico é, inclusive, a naturalização da propriedade privada, coisa que os burgueses não conseguiram fazer nos períodos anteriores. Então, elas são revoluções burguesas por causa disso. Porque o objetivo final, o motor que as moveram e o objetivo final era burguês. Né? Vou tentar. Levanta a porta. Ah, só sei bater duas vezes na porta. Quebrar essa porta em última de aula. Esse negócio que eles vão ter que consertar. Eles não vão conseguir fechar. Não, mas ele fez assim, né? Esses otários. Fechar esse negócio. Duas vezes. Aí entrou com sua assinada. A gente tá aqui apanhando essa porta o semestre inteiro. Não, no início até que dava pra fechar, né? Mas agora tá mais difícil. Tá ficando, né? É tipo a V2. Né? Hã? Não, melhor. V3 a V2 é homogêneo, tem jeito. Olha só. Então é importante a gente perceber isso. Por que as revoluções burguesas? Gente, o protagonismo é burguês. Mesmo que tenha havido outros elementos envolvidos, o protagonismo é burguês, tanto na iniciativa quanto nos resultados. Tá? Então é importante isso. Por isso que Marx vai falar que os burgueses uma atitude revolucionária. Sim. A gente consegue implantar. Inclusive, ver como essa etapa como uma etapa necessária. Você quer saber, no caso, a gente fala isso a partir da visão francesa ou da inglesa também? O Marx, mais da francesa. Mais da francesa. Porque a inglesa é meio chapa branca no final, né? Por causa do golpe do golpe da Revolução Gloriosa, tal, do golpe do parlamento. É mais chapa branca. A inspiração do Marx é o. É só você ver os escritos do Marx. Tem história da Revolução Francesa, os 8 primários de Luís Bonaparte. Ele está preocupado com o modelo francês. Mas uma coisa que eu pensei que essa questão aqui, eu pensei que ia falar que a Revolução Inglesa é uma coisa que vem de baixo para cima, de cima para baixo, e a francesa vier se ver. São iguais. Dizer que as duas são revoluções burguesas não quer dizer que elas sejam iguais. Sim, isso é querendo essa questão. Tem a ver, claro. Hoje você tem pego aí de uma maneira mais geral qual é a diferença de uma para a outra. Né? As revoluções inglesas elas são mais verticais. A Revolução Francesa ela é meio alto e baixo. Né? Uma hora burguesia, outra hora popular, fica aquele negócio vai e vem e termina com a ditadura militar. Que é o Império Napoleônico. Né? É muito diferente da Revolução. Começa com. É, sim. O Napoleão foi um ditador militar, né? Império. Império é o nome que ele deu. Não transmitiu o Império pra ninguém. Não tem nem dinastia. Só o sobrinho dele, sobrinho neto, sei lá, o Luís Bonaparte que vai evocar a memória do tio lá, o Napoleão, tal do Napoleão III, lá em 1848. Então, não esqueçam disso. Ah, e outra referência boa para a gente identificar as duas revoluções como revoluções burguesas. Ambas combateram e acabaram por destruir o absolutismo. Ambas tiveram como modo principal o absolutismo e as limitações impostas pelo Estado absolutista. Cada uma na sua especificidade, mas as duas sim, fizeram isso. Né? Uma bateu de frente com a França dos XVI, a outra bateu de frente com a França dos Stuart. Com a Inglaterra dos estudos. Outro item número 5. O perfil sócio-histórico e a natureza das tensões da aristocracia fundiária, burguesia rural, com o Estado inglês. Então, repara, essa questão, esse ponto, é específico da Revolução Inglesa. Isso é uma coisa que a gente conversou no início do semestre. Qual era a natureza histórica das tensões entre o Estado inglês e a tal da aristocracia fundiária, que é a burguesia rural, ou seja, aqueles capitalistas do campo? Qual era a natureza da tensão entre esses dois grupos? De certa forma, eu já expliquei isso no início dessa aula. Se o Estado inglês, vamos lá, tati pitati, se o Estado inglês do século XVII era um Estado absolutista, ele estava ali para defender, primeiramente, os interesses da aristocracia feudal. Os interesses da aristocracia feudal eram cada vez mais diferentes da aristocracia plural. Pô, mas você está usando palavras, termos parecidos. Cuidado para não confundir. A aristocracia feudal são os senhores tradicionais. A aristocracia rural é a burguesia. Lembra que eu falei isso? Que os termos são próximos, por isso que são difíceis às vezes de perceber? Para usar termos mais simples para vocês entenderem a lógica. Enquanto o Estado inglês estava preocupado principalmente em defender os interesses dos senhores, dos nobres, a burguesia rural estava cada vez menos interessada nesse tipo de Estado e mais interessada num Estado que favorecesse o desenvolvimento de que tipo de relações sociais? As relações capitalistas. Da criação de relação patrão-empregado no campo. Só que o Estado inglês não estava montado para isso. Ele permitia até certo ponto. Até o ponto em que aquilo não impedisse o desenvolvimento e a perpetuação das relações feudais. Quando batia nessas relações, o Estado inglês não tinha dúvida de quem favorecer. A aristocracia feudal, a aristocracia senhorial. Então, de novo, qual é a natureza histórica da tensão entre esses dois personagens, entre esses dois grupos? O Estado era absolutista, de interesse aristocrático. A burguesia rural tinha interesse capitalista. E esses interesses, muita atenção nisso, eram e são inconciliáveis. O interesse capitalista é inconciliável com a estrutura absolutista. Inconciliável. Sim, não um pré-capitalismo. Pré-capitalismo é tudo que vem antes do capitalismo. Você tinha um capitalismo rudimentar, você tinha ali o desenvolvimento das relações capitalistas no campo. Já dá para dizer que há capitalismo, não um capitalismo desenvolvido. Sim, perfeito. Antes das rupturas causadas pelas revoluções burguesas. Mas sim, lembra, eu falei muito isso em sala de aula com vocês. As relações capitalistas começaram a surgir no campo. É isso que vai aos poucos minando essa aliança entre burguesia e Estado inglês, porque o Estado inglês não estava disposto a ceder a isso em larga escala. Né? Fala, Gabriel. Eu posso colocar aquela burguesia rural que tinha interesse capitalista? Sim, interesse no desenvolvimento das relações capitalistas. É um pouco anacrônico, mas é uma maneira de você sintetizar a questão e, obviamente, eu vou entender o que você está querendo dizer. A pergunta dela é boa. Assim, eu posso dizer na prova, por exemplo, caso seja uma questão discursiva, que a burguesia tinha interesse no desenvolvimento das relações capitalistas? Sim, pode colocar, mesmo que soe como um anacronismo, ou seja, como uma expressão fora da época, ela queria o crescimento daquele tipo de relação que historicamente deu origem ao que a gente conhece como capitalismo. Ora, Bobas, então, uma maneira mais resumida de você dizer isso é que a burguesia tinha interesse no desenvolvimento das relações capitalistas. Mesmo que ela não chamasse disso ainda. Né? Quem chama é a gente que viu depois, quem veio depois. Eu não uso a expressão pré-capitalismo aí porque pode gerar confusão, porque pré-capitalismo é feudalismo. O Estado absolutista, tá aí, uma boa maneira de eu traçar isso conceitualmente. O Estado absolutista é um Estado pré-capitalista. Porque ele não atende às necessidades capitalistas, então ele é pré-capitalista, o Estado. Por isso o capitalismo só conseguiu se desenvolver plenamente quando esse Estado... Né? Mas isso poderia confundir muita gente, inclusive ensino médio, os professores iam, né, dizer que o surgimento do capitalismo seria o mercantilismo, sabemos que não é. E poderia confundir muito bem. Né? O problema é porque quando a gente faz isso... A discussão toda que a gente teve aqui, a questão historiográfica, gira em torno disso, de como isso acaba sendo simplificado. O problema é esse, não dá para simplificar isso. Quer dizer, dá até certo ponto, que todo mundo entenda. Mas até certo ponto você tem que segurar a onda e falar assim, olha, daqui não dá para simplificar, a gente tem que perceber as peculiaridades. Porque senão você vai cair nesse erro. E o erro repetido assim, eu diria, eu seria meio agressivo, diria de maneira irresponsável com os professores até hoje. Ah não, mas aí o mercantilismo... Como se fosse uma transição natural, né? Como se fosse algo natural. Não precisou morrer com gente, não quebrou tudo, não teve... Essa disciplina focalizou exatamente isso. Diga lá. Na prática, essas tensões se davam. Porque para sustentar a aristocracia, teve aquele aumento de impostos, para a burguesia pagar e mais o quê? Além... Eu acho que na prática esse é o principal pilar de descontentamento, né? Talvez além disso, crescimento da cobrança de impostos para manter o Estado absolutista, para manter a corte, né, e tudo mais, a gente poderia dizer que não há nenhum tipo de mudança legislativa favorável ao desenvolvimento das relações capitalistas. E os burgueses queriam essas mudanças legislativas. O movimento dos enclosures ainda era um negócio meio clandestino. É, lembra que os enclosures são uma, vamos chamar assim, era uma iniciativa privada, né, uma iniciativa pontual e particular, tanto que quando muda, ela vira uma política de Estado. Só um problema, né? Exatamente, mas é legal hoje, é bom a gente ficar indo e voltando para ver isso. Quando é que há a quebra dessa tensão? Quando ela vira política de Estado. Né? Então, talvez, a cobrança de impostos talvez seja mais explícita, porque é aquela irritação, né? O grupo que mais produz, o grupo mais rico, e é o que paga mais imposto. Né? É engraçado como a burguesia até hoje reclama disso. Os representantes da burguesia reclamam disso até hoje. Lembra os franceses reclamando do imposto sobre a terra? É que a gente tem mais, vai pagar mais, mas a gente é que mais produz, etc. e tal. Estava lá a fala do cidadão no texto que a gente trabalhou em sala. Mas perfeito, cobrança de impostos eu colocaria, se você querer botar mais de um, caso uma resposta discursiva, eu colocaria também essa questão legislativa. Eles não tinham ingerência sobre a lei. E, obviamente, por exemplo, se você não oficializa a ideia de propriedade privada, isso prejudica muito a burguesia. Lembra que uma das maiores mudanças quando as burguesias assumem, tanto na Inglaterra quanto na França, né, é a cristalização da propriedade privada na lei. Na porrada. É. Que isso aqui? Rabiscado? Não, não, não, não sou tão forte assim não. Não sou tão forte assim não. É, número 6, item 6, né? Mercantilismo capitalista, já mencionei isso aqui no início da aula, né? Por que o fenômeno... Aqui está tudo errado, deixa eu corrigir essa frase. Na verdade, o porquê é separado é uma pergunta, tá? Por que o fenômeno mercantilista estava ligado à estrutura, tira esse D aí, absolutista de antigo regime? Vou repetir. Por que o fenômeno mercantilista estava ligado à estrutura, estrutura absolutista de antigo regime? Porque ele atendia às necessidades do antigo regime, as necessidades absolutistas. Foi aquilo que eu falei no início da aula. Isso daqui, na verdade, eu estou repetindo o que eu falei no início da aula, chamando a atenção para o seguinte: essa discussão, essa questão vai aparecer pelo menos uma vez na prova. Tá? Essa questão do mercantilismo, do papel do mercantilismo nisso tudo. Não tem bobeira, não chega despreparados em sala. Ah, lembrem do que a gente falou em sala de aula, que você anotou no caderno, inclusive um textinho complementar, caso vocês queiram ler para isso. Não, ele não é obrigatório, mas não deem bobeira. Vai ser necessário, no mínimo, uma questão para vocês trabalharem isso. Você bota duas vezes o mesmo estudo dirigido, né? É aquela coisa da... Né? Eu não faço isso daqui aleatoriamente. Não vai me demorar nem, porque eu já expliquei isso hoje. Item 7, revoluções inglesas. Aí eu enxuguei pra caramba aquilo que eu coloquei no primeiro estudo dirigido, certo? Né? No primeiro estudo dirigido eu fiz questão de discriminar todos os aspectos da revolução inglesa que poderiam ser trabalhados em prova. Aqui eu enxuguei que a prova não demanda aquilo tudo. Na prova de vocês, e 4 itens mais específicos precisam ser estudados com carinho. Carinho, né? Claro. Segunda noite com carinho. Da tarde, né? Terça tarde, viu? Terça às 5 horas, é cento. Peraí, não, mentira. Tem tempo pra isso. Eu sei, no W1, isso eu tô dizendo, eu enxuguei o W1, porque o W1 eu vinha desde o início dos Stuart até o final das Revoluções Inglesas. Aqui eu enxuguei justamente porque a prova não vai cobrar as Revoluções Inglesas nessa amplitude. Você não tem, acreditem, isso daqui não é topo, isso aqui é pragmatismo total. A prova contempla isso tudo. Tá? Protetorado, raízes da restauração monárquica, panorama da Inglaterra restaurada e Revolução Gloriosa. Vamos lá. Protetorado. Qual é o significado do apaziguamento? Lembra? É aquele período que o Cromwell vai colocando, retomando a ordem na Inglaterra. Reforma militar, a importância da reforma militar como um instrumento limitado de inclusão social e de ascensão. Tirania política, ao mesmo tempo que o Cromwell toma algumas medidas populares, politicamente ele é implacável com qualquer movimento que se opusesse ao posicionamento dele, à postura dele. Né? Lembra, esmaga completamente qualquer resistência popular ou aristocrática. Oi? É, exatamente. É, essa é uma grande diferença da Revolução Francesa e da Revolução Inglesa. A Revolução Francesa, os burgueses franceses não conseguem dar conta das forças populares. O jacobinismo é o sinal mais claro disso. A primeira fase da Revolução Francesa, estou fazendo comparação mesmo, porque precisa fazer. A primeira fase da Revolução Francesa tenta dar um, não um cala a boca, mas uma apaziguada, uma amenizada nos movimentos populares ao manter a monarquia em modelo constitucional. Quando o rei tenta fugir da França, o caos desanda e os movimentos populares tomam a frente da Revolução, que aí encontra o jacobinismo e aquele segundo estágio da Revolução Francesa. Nada disso acontece na Inglaterra, por quê? Porque a primeira reação pós-guerra civil é a instituição de um poder centralizado, não constitucional. O Cromwell não era um protetor, um lorde protetor, o que quer que isso quisesse dizer, porque ninguém sabia direito. É verdade. Até teoricamente isso era um pouco indefinido. Exatamente. E aí o cara que ocupava o executivo, vamos usar uma linguagem contemporânea, fez uso de tudo que tinha à disposição dele, principalmente a popularidade dele no exército. Repara, só vai acontecer alguma coisa parecida na França quando acontece um movimento similar. Então, a única maneira de segurar os movimentos populares nessas duas revoluções foi na base da porrada. A diferença é que a porrada na França demorou para chegar. Na Inglaterra chegou logo para o Cromwell, exatamente. Né? Então, tirania política, reforma socioeconômica e todas aquelas mudanças legislativas, né? a retirada de todos os entraves que a estrutura estatal inglesa tinha ao desenvolvimento do capitalismo, né? Mexendo inclusive na legislação. E a declaração, talvez seja a medida socioeconômica mais relevante, dos atos de navegação, e mesmo que não seja uma medida necessariamente capitalista, foi uma medida que fez com que jorrasse riqueza para dentro da Inglaterra. E aí inicia aquele processo clássico, quando se estuda a Revolução Industrial, de acumulação primitiva de capital. Eu dei essa expressão, mas é bom para lembrar do que a gente está falando. Não é primitiva nada, ninguém acumula capital por espasmo, né? Capital, né? Eles só não sabiam direito o que fazer com aquele capital todo, mas eles queriam acumular. Né? A industrialização só acontece porque aquilo estava lá disponível. Ninguém acumula capital por acumular, é muito trabalho para ser assim. Mas de qualquer forma, então, o governo do Cromwell precisa ser visto como um governo republicano que vai colocar em movimento uma série de medidas que vão permitir que a Inglaterra inicie um processo de aburguesamento da sua estrutura social e política. Tá? Vou repetir. O governo do Cromwell coloca em movimento uma série de fatores, uma série de mecanismos que permitem que a Inglaterra, a longo prazo, se aburguese na sua estrutura política, na sua estrutura social. Qual é o sinal mais claro disso? O fato de que não há nenhum tipo de retrocesso socioeconômico e mesmo político, pelo menos em termos legislativos, quando é restaurada a monarquia. A instalação monárquica é um golpe do parlamento. O parlamento tira o sucessor do Cromwell e fala, não, vamos trazer de volta a monarquia, mas vamos botar essa monarquia aqui na rédea curta. Então ficou só aquele período de presidencialismo curto. Né? Não chega a ser presidencialismo porque ele não era presidente, né? Ele era o lorde protetor. É republicano, né? Um período republicano, sim. É. Mas aí, cuidado, ele toda a república é presidencialista. É isso que eu estava tentando lembrar, no caso do republicano. Mas é aquele período muito curto. Mas no caso desse protetorado aí, você vai entender que é muito mais ligado ao exército, né? Sim. Ou totalmente ligado ao exército? Totalmente não, mas muito ligado ao exército. Ligado ao exército. Tanto é que o filho do Cromwell não tinha essa proximidade crítica mesmo com o exército, ele retirava o poder quase sem nenhuma reação. Ah, então tinha esse cara daí. Não é? Importante essa ligação que você ressaltou. Então, quando há o golpe de restauração da monarquia inglesa, eu falei isso foi questão de prova com essas palavras, né? Não foi retrocesso. Pelo contrário, a restauração monárquica na Inglaterra foi uma estratégia da burguesia que entendia que, em razão razão, né, por causa da agressividade do governo do Cromwell, né, da violência que o governo do Cromwell teve com a população mais pobre, eles entenderam que trazer a monarquia de volta poderia, no imaginário britânico, no imaginário inglês, acalmar as coisas. O medo da burguesia, obviamente, era uma reviravolta popular. Tá? Então, repetindo, qual é o motivo da burguesia parlamentar apoiar a restauração? É uma estratégia política de manutenção da ordem. E é uma estratégia que, mesmo que aos tropeços, dá certo, porque quando a monarquia inglesa restaurada começa a dar sinais de que vai começar a dar trabalho de novo, o que que o parlamento faz? Outro golpe, retira de uma maneira super tranquila até, por isso que é chamada de gloriosa, claro que foram os burgueses que deram esse nome. Ela é gloriosa porque ela não envolve guerra, como envolveu a Revolução Puritana. A Revolução Gloriosa retira a dinastia Stuart, traz uma outra dinastia, que acorda, né, faz um acordo com eles para que os seus poderes fossem extremamente reduzidos, transformando o rei praticamente em um funcionário de Estado, transferindo a soberania do poder para as mãos do parlamento. A transferência da soberania inglesa para as mãos do parlamento é um fator chave para entender. Aqui a burguesia venceu. Mesmo que a Inglaterra se mantivesse como uma sociedade extremamente aristocratizada, né, à toa que até hoje o cara, né, as figuras públicas são nomeadas Sir, né, e algumas às vezes rejeitam, eu acho máximo isso. Então, né, tem que ter muito peito para rejeitar isso na Inglaterra, tem vários que rejeitaram. Né? É, por mais que, né, na mentalidade inglesa essa questão aristocrática tenha se mantido, até porque a monarquia se manteve, politicamente falando, quem estrutura a sociedade a partir dali é a burguesia, porque a burguesia controla o parlamento, e o parlamento tem a soberania política. O primeiro-ministro é quem manda de fato. Né? Então isso cobre esse panorama da Inglaterra restaurada e a Revolução Gloriosa de 89. Né? Porque ela mantém as medidas do Cromwell, na verdade mantém e amplia. Tá? Então não tem dificuldade aí, porque talvez seja a parte mais fácil de entender. Né? As problemáticas iniciais é que são mais complicadas. Para a gente poder fechar, precedente da Revolução Francesa. O esgotamento da estrutura... Ah, aliás, desculpa. Calma, pausa. Uma medida que eu não lembro se eu tratei direito em sala de aula, que pode aparecer uma discussão, né, deve aparecer uma coisa sobre essa na prova, é a seguinte. Uma das medidas da Revolução Gloriosa que garantiu, que mostra o sucesso da burguesia, foi que se decretou o fim, a proibição de qualquer perseguição religiosa na Inglaterra. Tá? Em 89 é decretada o fim de qualquer perseguição religiosas na Inglaterra, não quer dizer que elas acabaram, quer dizer que elas foram colocadas na ilegalidade. Tá? É, como eu disse, não quer dizer que todo mundo passou a viver em paz, bonitinho, certinho, mas formalmente não se podia mais perseguir. Hã? Entendeu? Até os separatistas. Isso vai, na verdade, depois se transferir para outros conflitos, por exemplo, os conflitos que você encontra na Escócia, que você encontra na Irlanda. A Irlanda é dividida por causa disso. Isso é em 89, na Revolução Gloriosa. É o fim das perseguições religiosas. É, todo mundo sabe disso. Hã? Instituído, oficialmente. É, Escócia e Irlanda todo mundo conhece, né? Existe uma grande rivalidade entre católicos e protestantes, tanto em um lugar quanto o outro. A Irlanda chegou a se dividir por causa disso. Né? A Irlanda, se não me engano, é a Irlanda Católica e a Irlanda do Norte. É, e a Irlanda... É isso? É o contrário. Não. A Irlanda do Norte, ela é protestante, tanto que ela faz parte da Grã-Bretanha. E a Irlanda Católica é o Eire, né? É a República da Irlanda. Ah, na Escócia, que dentro da Escócia mesmo tem essa dinâmica, um exemplo mais tosco, mas mais impressionante, é que até a torcida de futebol leva isso adiante. Os dois principais times do país, um é católico, outro é protestante. O Rangers e o Celtic. É, exatamente. Né? Loucura, imagina, você torce pro time por causa da tua religião. Hã? Não, a votação foi negativa. A votação foi negativa. Existiu um movimento, mas a votação não aceitou. E aí desmoralizou, né? Foi que nem o movimento de Quebec, do Canadá. Separar. votação negativa, desmoraliza o movimento. É, então, agora sim, para a gente terminar. Precedente da Revolução Francesa, esgotamento da estrutura econômica, política e social do antigo regime francês, o colapso da sociedade estamental como pivô. O que eu estou querendo chamar a atenção especificamente com esse ponto, gente? De não esquecer aquele início da Revolução Francesa. O que dá o estopim da Revolução Francesa? Aquela querela, ou seja, aquela disputa, né, dentro dos Estados Gerais, e que se mantinha a votação por Estado, lembra? Primeiro, segundo, terceiro Estado, cada um voto. O que isso significava simbólica e praticamente? Né? Ou seja, em termos simbólicos e em termos práticos. Significava o esgotamento do modelo absolutista na França. Porque se reuniam assembleias, conselhos notáveis, e todas essas reuniões saíam sempre com o mesmo tipo de solução, com o mesmo tipo de resposta, um tipo de resposta que estava mais do que provada que não solucionaria os problemas vivenciados pelos franceses. É, crise econômica, crise política, etc. e tal. E aí vem a monarquia e fala, não, vamos manter a votação por Estado. Então, não pensem que a votação por estamento, né, a votação por Estado, um, dois, três votos, ela está ali solta como o motivo da revolução. Na verdade, ela é simbolicamente o esgotamento daquele modelo. Quer dizer, mesmo convocando os Estados Gerais que não eram convocados desde o século anterior, aquilo não solucionou absolutamente nada. E aí se inicia o processo revolucionário a partir daí. Então, quer dizer, eu estou pedindo para vocês darem uma atenção especial na hora de estudar ali para o contexto e para o fenômeno que dá início à Revolução Francesa. Nunca ignorem o contexto. Nunca vou pedir para vocês estudarem um fenômeno isolado. O contexto é sempre muito importante. A França estava indo de mal a pior. Tá? E, obviamente, crise econômica leva à crise política. A gente sabe disso muito bem. Último ponto do estudo dirigido. E aí volta a fazer um mega resumo do que a gente conversou nas duas últimas aulas. Para poder fechar, ainda. Deixa que eu não vou ficar até 9 horas, não. O papel da Revolução Francesa no estabelecimento do sistema capitalista como sistema internacional no final da modernidade. Aqui eu vou repetir uma ladainha que eu estou falando desde a aula retrasada, pelo menos. Claro que eu não estou repetindo essa ladainha à toa. Vamos lembrar, o nome da disciplina é História Moderna da Formação do Sistema Internacional. Moderna 2 é apelido carinhoso. Né? É História Moderna da Formação do Sistema Internacional. Então, o nosso horizonte foi sempre entender o quanto esses fenômenos que a gente estudou contribuíram para o desenvolvimento histórico do sistema capitalista. E não só o desenvolvimento histórico do sistema capitalista, mas de perceber o desenvolvimento do sistema capitalista como um fenômeno mais do que econômico, ou não apenas econômico. Pelo contrário, o semestre inteiro a gente deu ênfase à economia como algo auxiliar, como algo que não pode ser descartado do entendimento processos, mas a gente sempre privilegiou o aspecto político, né? A correlação de poderes, as disputas de poder, as disputas de espaço, tanto que a gente várias vezes, principalmente na Revolução Francesa, mostrou como isso se reflete, se cristaliza na legislação, né? Na promulgação consecutiva de constituições na França, por exemplo, por aí vai. Ou seja, entender a formação desse sistema internacional é também entender a formação de um sistema que não é apenas econômico, é político, é social e passa a ser, a longo prazo, cultural. A aula passada, por mais ilustrativa que ela tenha sido, ela foi importante para a gente integrar nessa percepção. O que foi a aula passada para quem não veio? A gente falou sobre China e Japão, sobre a integração da China e do Japão no sistema capitalista lá no século XIX e XX. Essa integração foi feita a partir de movimentos militarizados. E guerra não é economia, né? A natureza histórica da guerra não é primeiramente econômica. A guerra é um movimento político, de poder, de imposição bélica, mas de imposição bélica do... De imposição bélica, mas é uma questão de poder, de domínio, de imposição de um modelo de sociedade por parte dos países ocidentais. E aí, não surpreendentemente, a Inglaterra tem um papel fundamental, porque a Inglaterra é quem está na crista da onda no desenvolvimento do capitalismo. Acabou de colocar, se mantém somente nessa matéria. Como assim? Tem um pé aí somente político. Não entendi a pergunta, peraí. Essa é a sua colocação a respeito sobre o fundamento da guerra. tem viés político somente nas, no Congo, né? Por quê? Eu aprendi o Peru, o Cinteiro, que é a principal cultura econômica. Da guerra? Sim. Nesse curso com a gente? Não, curso de história. Ah, porque a guerra é só por causa do econômico? Não, principal. Desculpa. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, claramente entendi tua colocação, entendi tua colocação. Mas eu entendo, é engraçado, eu entendo a guerra como um fenômeno político. Não, isso vai do ponto de vista de cada um. Claro, com certeza. E eu não estou dizendo que não tem interesses econômicos na guerra, pelo amor de Deus, que eu não sou maluco. Eu estou dizendo o seguinte, né? Porque você já ouviu a teoria de Clausewitz? Não. Alguém conhece Clausewitz? Clausewitz é a ideia. Clausewitz é a ideia de que a guerra é a política, é quando a diplomacia não dá certo, se chega na guerra. Ou seja, se tenta todas as soluções pacíficas até que você não tem uma solução pacífica, diplomática, até que você chega na guerra. Existem teorias. Oi? É, a questão não deveria, eu até discordo que deveria. Agora, eu discordo um pouco, tem um texto do Foucault, que todo mundo já ouviu falar, do Jean Foucault, em que ele discute a teoria de Clausewitz, e ele inverte a teoria de Clausewitz, em que ele diz assim, na verdade, é a paz e a diplomacia que são a guerra continuada em outros termos. É interessantíssimo isso, porque aí se você dá esse giro de 180 graus na perspectiva, você começa a entender, olhar para o outro ângulo, obviamente, todos os meandros da diplomacia e da política internacional. Né? Um diplomata não vai lá dar abracinho e ficar lá, pô, vamos fazer a paz. O diplomata é um instrumento, dependendo da situação, de coação. O cara vai lá para coagir. Por exemplo. Então, por isso que eu entendo, e aí eu entendi a tua colocação, porque muitos professores acham que a guerra é essencialmente econômica, beleza. Mas eu me baseio muito, olha que eu não sou Foucaultiano, não, pelo contrário, tenho sérias reservas com Foucault. Mas eu gosto muito dessa inversão de Clausewitz que o Foucault propõe, porque quando eu li isso pela primeira vez, anos atrás, eu pensei assim, pô, realmente, né, se você for pensar, a paz é a manutenção dos ganhos que foram obtidos na guerra. O que é manutenção da ordem? Manutenção da ordem pressupõe, inclusive, o uso da força. E normalmente é imposta porque tem a vitória. Pensa, por exemplo, num exemplo bem recente. Estados Unidos invade o Iraque. Sob uma falsa premissa. Está mais provado isso. Né? Ah, uma destruição em massa. Os Estados Unidos, obviamente, vence a guerra no Iraque. E, obviamente não, porque o Vietnã está aí para botar sempre a pulga atrás da orelha. Mas Estados Unidos vence o Iraque. A organização social do Iraque passa a ser instituída pelos Estados Unidos. Por mais que eles finjam, digamos assim, né, não, nós vamos instituir eleições para os iraquianos. Está tudo sob a sombra da invasão americana. Jogando empresas lá e tudo mais. Então, a paz iraquiana é um resultado, a paz atual, que não é paz coisa nenhuma, né? Então, a paz iraquiana é uma continuidade do resultado da guerra. Não é a suspensão do resultado. Ah, acabou a guerra, voltou tudo normal. Não. Contrário. Pensa na solução que deram no final da Primeira Guerra Mundial. O quanto a Alemanha... Estou tratando a Alemanha de coitadinha, não. Mas o quanto a Alemanha pagou pelo resultado final da Primeira Guerra Mundial. Foi uma grande derrotada. Pagou o passo de todo mundo. É por isso que eu já coloquei já pro lado econômico desde o Pacto de Varsóvia. Sim, mas... A gente chegaria na discussão para poder passar adiante e falar sobre esse ponto essencialmente, de que obviamente não existe nenhum fenômeno puramente nada, né? Não existe um fenômeno puramente econômico, puramente político, nada disso. Eu costumo brincar com o pessoal e falo, você não é político de umas duas, econômico de duas às três, cultural de três às quatro, não existe na vida da gente, né? As coisas estão todas embaralhadas. Mas eu entendo a guerra, e aí fica uma posição minha, claro, é como um fenômeno primariamente, digamos assim, político. Porque a guerra envolve poder, e poder, para mim, é um tema da política. Imagina assim, o fator econômico ele ganha maior importância dentro das guerras a partir do capitalismo destruído. Sim. Mas por que, que eu estou enfatizando? Para servir ao sistema econômico, não nego isso, claro. Isso aí tem que levar em consideração a guerra e que momento da história. Porque vão ver que o banco vão ganhar. Mas aí é que está também. Por um lado, eu concordo com vocês. Por outro, eu entendo que o capitalismo não é apenas um modelo econômico. É um modelo social, é um modelo ideológico. É? Capitalismo não é só economia. É uma influência direta sobre a nossa cultura. Mas vamos voltar para a lógica aqui para eu terminar e vocês não me matarem, porque eu estou usando a aula inteira para fazer revisão. Eu tenho que sair daqui, só posso sair daqui a 9 horas, então eu falei aí. Não, sacanagem. E o que eu quero que vocês não deixem de perceber é isso. Quando a gente estuda a origem do sistema capitalista, nessa aula a gente está privilegiando também o sistema capitalista como um sistema social, como um sistema político. Porque é isso que o fenômeno do Império Napoleônico, mais do que as revoluções inglesas, vai proporcionar. Na medida em que aquele império prolifera, né, expande os valores burgueses, mesmo que de maneira forçada, em várias regiões-chave, em regiões essenciais da Europa, lá naqueles anos de Império Napoleônico, aqueles valores vão se enraizando com o passar dos anos, e mesmo com o fim da Revolução Francesa, com a derrota napoleônica em 1815, mesmo depois do governo de 100 dias, as pessoas não esquecem o que aconteceu. Imagina, né? Eu acho que eu falei isso na aula, se não falei, falo agora. Imagina você viver, sei lá, 5, 10, 15 anos sob um regime constitucional, sob a ideia de que você é igual perante a lei, mesmo que você seja desigual economicamente, e de uma hora para outra alguém fala, esquece esse negócio de todo mundo igual à lei, que vai voltar ao antigo regime, e todo mundo vai voltar a ser súdito e não cidadão. A gente não está falando de um mês, a gente está falando de anos, em que vários povos, inclusive os franceses, mas não só os franceses, viveram sob a ideia de que eles não eram mais súditos, que eles eram cidadãos, que eles tinham direitos iguais no nível jurídico, no nível civil, de que eles tinham direito à propriedade, mesmo que essa propriedade não fosse garantida, o direito a ela era garantido, mas não a propriedade. E etc. E aí, de uma hora para outra, depois de uma derrota militar, não, volta atrás, esquece os últimos 15 anos. É possível isso? Retroceder no tempo? Mentalmente? Fisicamente? Não. Né? Então, o período napoleônico, ele tem um papel fundamental na difusão dos valores burgueses em várias partes da Europa. Fizeram parte do... Agora todo mundo tirando o nome. Perdendo a graça. Tá banalizando. Difunde esses valores em várias regiões que foram dominadas pelo Império Napoleônico. E isso não desaparece. A prova disso são as várias ondas liberais, o termo é esse, que vão varrer a Europa ao longo de todo o século XIX. Ou seja, movimentos baseados naqueles princípios aprendidos durante a Revolução Francesa por vários povos, e que são tomados por esses povos para lutar contra o antigo regime que tentava se manter mesmo ali como um zumbi. O regime depois de 1815 é um zumbi, fazendo força para ficar vivo. Né? Então, o estabelecimento desse sistema social só se deu a partir de movimentos revolucionários, só se deu a partir de guerra, só se deu a partir do confronto, da destruição e da reconstrução do Estado. Mesmo que objetivamente tenha saído derrotado, o Estado francês obteve essa vitória. A longo prazo, o mundo foi se conectando, se integrando aos valores burgueses. E quando não se conectou por vontade própria, foi obrigado. Por isso que o exemplo do Oriente não é o único exemplo que a gente vai dar, né, quando a gente estuda isso, de uma maneira mais pormenorizada, mas é um exemplo essencial. A demonstração da força do sistema é, de um lado ele se populariza, e do outro ele tem força suficiente para se impor. E não é a qualquer lugar, a gente fala de China e Japão, são dois, culturas dos, né, dos países de grande relevância, de imensa relevância na Ásia. Mesma coisa vai acontecer na África, por exemplo, período conhecido como imperialismo, né? A Ásia também, mas, tá? Então é importantíssimo que a gente perceba isso. Afinal de contas, que sistema internacional é esse que a gente estudou o semestre inteiro? O sistema capitalista, que se internacionaliza graças à pujança dessas revoluções, que são locais, mas que principalmente a francesa, vão extrapolar suas fronteiras, fisicamente, ideologicamente e depois econômica, politicamente também. Tá? De novo, a matéria é obviamente uma matéria bastante complexa, porque ela envolve questões conceituais muito pesadas, e também envolve um conhecimento factual. A gente tem que saber o que aconteceu na Inglaterra, a gente tem que saber o que aconteceu na França. Eu considero que, no nível do que a gente vem conversando aqui em sala de aula, a prova está mais do que tranquila. Lembrando mais uma vez, questões de múltipla escolha e questões discursivas. 8 múltiplas escolhas e 2 discursivas, infelizmente. Venham preparados para fazer prova múltipla escolha, o que vai valer mais. Né? Dependendo de quanto você precisa, dá para olhar para a discursiva e falar, não vou nem